revolução. Por amor, não por dinheiro. Palavras marcantes, evolução constante, coração guerrilheiro pelo rap sempre avante, lutando na constante pelo que nos convém. Cantar, vou cantar pelo amor, vivo rei, pela glória digo amém. A Deus homens temer e conheça a si próprio antes de mais ninguém. Se justiça é o que tu quer, seja cauteloso, sempre pelo certo, sem prejudicar os outros. Jamais terei vergonha daquilo que eu sou. Eu sou Black Revolução, com a alma foi que sou. É das lágrimas de um pobre, a riqueza de um nobre, que surge a resistência, que deixa os bons em choque na TV. No enfoque na luta pelo Ibope, os pretos são analfabetos. Segundo o Vox Populi, nós chora, nós sofre, nós luta, nós corre. Os boy tá de Cherokee, dando um rolê no shopping, tomando um Smirnoff, milkshake aqui no Bob's, ouvindo a dança do Creu. Nossa, como ali se dorme. Acorda aí, Ozé, até o Creu já passou. Não fortaleceu em nada e só iludiu os que abraçou. Que era da hora, ficar nas madrugadas, porta-malas aberto, nos postos das quebradas, na picape a pá de vaca, rebola à vontade. Esse é o país do carnaval. Isso tudo é só um detalhe. Aqui o que mais vale é a sua aparência. A sua cor também importa e tem muita equivalência na hora da concorrência. Empresário branco do olho azul é peça primordial. Pros preto é parte predial. Limpeza e manutenção, mão de obra escravocrata desde os tempos de Cabral. Cusão, mesmo com formação, os preto limpa o chão. Negro informado é um risco à nação. Revolução, morrer pelo ideal jamais será em vão. Revolução, se for pela armada, a minha tá na mão. Revolução, morrer pelo ideal jamais será em vão. Revolução, se for pela armada, a minha tá na mão. Pelo amor é que eu vou, e vou na fé. Viva América Latina, se não é o rap, quem que é que vai chegar pra falar que vai agir, pra mudar? Que vai bater de frente com os canalha que há, porque se o rap parar, aí vai ficar embaçado. O Bush domina tudo e põe os country pra bater nos rádios. Eu sei que tá embaçado, por isso eu falo e faço meu protesto. Não é morrer sem conhecer meu passado. Um passado mal contado nos livros didáticos, quem absorveu ficou de chapéu atolado. Eu vejo a geração, a nossa geração, é cada um por si, todos contra é Tinegão. É um contra o outro, é o povo contra o povo, é eu contra você e você contra os outros. Conscientemente, opressão não, sempre união, liberdade e ação. Debatendo com os opressores, negro evolução, gueto revolução. Opinião é necessário ter, pra não se vender por carro, mulheres, dinheiro, poder. Aliás, o que é poder? Que tanto nós fala é andar de Cherokee, fumar maconha na beira da praia, ou catar quadrado e buscar nas agências. Adianto pra se montar, flutuar numa 600. Da Ibope pra imprensa, na hora da prisão, dá desgosto pra sua mãe, na hora do caixão. É isso que você quer? É esse o poder? Isso não é nada se quem deu tira a vida de você. Revolução, morrer pelo ideal jamais será em vão. Revolução, se for pela armada, a minha tá na mão. Revolução, morrer pelo ideal jamais será em vão. Revolução, se for pela armada, a minha tá na mão. Em 1500 os Portugal veio pra cá, cheio de boas intenções, dispostos a ajudar. Trouxeram com ele os padres, joias de quilate, nos ensinaram a escrever, nos deram dignidade. Mentira! Isso era o que me falava a minha professora. E eu acreditava que os gringos eram amigos, que os Portugal amavam os índios, que branco com preto formava um casal bonito. Mas o que não tem no livro é a real versão do que foi o Brasil e a colonização. Uma pá de humilhação sofreram os índios pra no século XXI ser queimados como um mendigo. Se liga aí, você que se glorificou por dizer que o rei zumbi é, você matou. Mas quem te disse que o negro se entregou? Mas quem garante que zumbi você matou? Jamais nos entregamos, rei zumbi ainda vive no coração daquele que ainda persiste por melhores condições, por igualdade social. Não adianta fama e luxo, a morte vem no final. Pra mim, pra você, é ela vem pra todos, leva o ser justo, também os homens todos. Antes que chegue a minha hora, com a alma eu vou cantar. Vem comigo aí, guerreiro, o consulado tá no ar. Revolução! Morrer pelo ideal jamais será em vão. Revolução! Se for pela armada, a minha tá na mão. Revolução! Morrer pelo ideal jamais será em vão. Revolução!